fizeste para não me ver chorar. Quantas vezes me embalaste sem dormir nem descansar. Noites em claro passaste. Tanto amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Mãe, eu te agradeço do fundo do coração. Tanto amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Ensinaste e ainda me ensinas agora. Eu te agradeço, minha querida, noite e dia, a qualquer hora. Tantas coisas tu me deste, quantas vezes a chorar. E se mais não me ofereceste, sei que não podias dar. Tanto amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Mãe, eu te agradeço do fundo do coração. Tanto amor que tens para me oferecer. Só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Thank you.

Flamengo te aplaude de pé. Vibração é tanta, cante comigo.

muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, todas do nosso coração. Se somos meigos para elas, damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à bandeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a matinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem posto à bandeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a plantinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Ora então, são 10 horas nas nossas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora então, estou na presença de locutor Lourenço até ao meio-dia. Um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à bandeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a plantinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. E continuamos com David Garcia. Há muito tempo pensava no meu cantinho ficar. Um pensar de imigrante. Há muito tempo pensava no meu cantinho ficar. Se um dia eu fosse rico, não voltava a emigrar. Se um dia eu fosse rico, não voltava a emigrar. Esse mundo além, ficava no meu país. Era aqui que estava bem. Ficava no meu país. Era aqui que estava bem. É triste ser imigrante, os teus queridos deixar. É triste ser imigrante, os seus queridos deixar. Por caminhos de amargura irá a vida melhorar. Por caminhos de amargura irá a vida melhorar. Tantas famílias saíram das suas terras queridas. Tantas famílias saíram das suas terras queridas. Noutros países ficaram para o resto das suas vidas. Noutros países ficaram para o resto das suas vidas. Neste mundo de ilusões, meu velho, não penses mal. Neste mundo de ilusões, meu bem, não penses mal. Quantos choram dia a dia a pensar em Portugal? Quantos choram dia a dia a pensar em Portugal? Minha bandeira adorada, símbolo desta nação. Minha bandeira adorada, símbolo desta nação. Trago-te na minha mente, dentro do meu coração. Trago-te na minha mente, dentro do meu coração. Terminar, irmão, não leves a mal. Daemos todos as mãos, voltemos para Portugal. Daemos todos as mãos, viva o nosso Portugal. Coisa tava aquecendo, ai que vai para dentro e vai para fora. Era para dentro e para fora, para dentro e para fora. Já apanhei uma constipação tal e tive tal uns 3 dias de cama. Com ela está claro, aquilo foi um pardão. Subi então mais acima e dei-lhe o que ela adora. Subi então mais acima e dei-lhe o que ela adora. Chegando ao sítio certo, vai para dentro e vai para fora. Chegando ao sítio certo, vai para dentro e vai para fora. E assim, meus amigos, foi esta história tão engraçada. Foi sempre para seguir e a descer. Ai, mas valeu a pena. Vai lá, vai, vai. Ora, então 10:10 e temos aqui mais uma dedicatória. Então vou passar aqui mais uma dedicatória que é da parte da Glória, a nossa animatriz de quintas-feiras, das 17 às 19. E então ela pede um discozinho que eu vou passar aqui, que é do David Garcia. Então é para todos os seus filhos, para todos os genros, para toda a gente que a conhecem, e não esquecendo dos animadores e toda a direção da rádio. Então vou passar aqui o David Garcia, Mãe Santa. Espero que seja do agrado dela. Eu vi ao mundo num dia tão sofredor. Guardei na minha mente esse dia do Senhor. Oh, minha mãe tão querida, mãe santa universal, peço-te, minha mãezinha, que me tires este mal. Santa Mãe, eu virgem pura, te louvarei a cantar. Sou pequena e tenho sede, não me faz abandonar.

tão desigual nosso existir. Tu tens luz e eu sem sol, vivo a esperar tu a partir. Sou noite, tu és dia colorido, eu sou choro, tu sorriso, o reverso sou de ti. Não me digas, não me digas que és feliz com outro agora, porque assim não me castigas, tanto o coração que chora. Não me digas, não me digas, tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco. Se algum dia te encontrar por acaso por aí, abraçada a ele e olhos a sorrir ao vento, dá-me só o teu silêncio, dá-me só o teu silêncio, nem que seja por respeito a todo o meu lamento, faz o que eu te peço. Não me digas, não me digas que és feliz com outro agora, porque assim não me castigas tanto o coração que chora. Não me digas, não me digas, tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco. Se algum dia eu cruzar os meus passos com os teus, e se tu estiveres nas nuvens do outro céu, prometo, só vais ter o meu silêncio, só vais ter o meu silêncio. O Vou calar a voz de peito, de te espero mesmo, porque eu bem mereço. Não me digas, não me digas, que és feliz com outro agora, porque assim não me castigas, tanto coração te chora. Não me digas, não me digas, tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco. Não me digas que és feliz com um outro agora, porque assim não me castigas, tanto coração te chora. Não me digas, não me digas, tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco. Não me digas, não me digas, que és feliz com outro agora, porque assim não me castigas, tanto coração que chora. Não me digas, não me digas, tens por ele um amor louco. Ora, 10 horas e 43 minutos. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória para passarem, que é da parte do Sr. Saruga para todas as pessoas que o conhecem de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os clientes da associação e não esquecendo a equipa dos caçadores. Ora, então eu desejo-lhe um bom dia e ele deu-me para eu passarem aqui a canção do Imigrante de Sagriano Sagra, porque estamos a chegar ao Natal e há muita gente que vai para baixo, há outros que vêm para cima, mas façam muito, muito cuidado nas estradas. Às vezes não é por os outros, é por nós mesmos, nós e por os outros, e que a gente tem sempre o cuidado e às vezes aparece outros e caça-nos tudo, não é? Ora, então vamos escutar esta bonita canção de Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante, para toda a gente que anda nas estradas, muito, muito cuidado. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Estava no hospital, na ideia um só pensar

mágoa se acentua. Ponho de parte o que eu chamo a dor de um passado ingrato. Esta noite saio à rua. Thank you.

moça que namora se vai em cantigas, é certo que chora, é certo que chora com esta minha cara. Fiar nas mulheres é o nosso fardo. Choram as casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantigas de amor. Muito boa noite, senhoras e senhores. Causa ao meu chefinho deixar patrão em casa.

graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Você vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Dizes para sair, então sou eu que vou ganhar coragem e dizer-te agora, com um nó na garganta, que chegou o meu adeus. Ora então, são 11:55, faltam 5 minutos para o nosso fim de emissão. A música é vossa. Ora, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã. É o que eu desejo, e que vocês tivessem passado com a boa música. Ora, é isso mesmo que eu desejo, e daqui a pouco vou-me despedir, porque vocês, e espero que fiquem com uma ótima manhã na companhia do Glorioso. Ora, então estamos à escuta, Tony Carreira. Vim aqui dizer que vou-me embora. Feliz com canto que és aqui, te espera lá fora. É melhor ser assim, sem só um a perder. E por saber que perdi, eu venho aqui dizer-te que me vou embora. Eu venho aqui dizer-te que me vou. Ora, pois eu hoje vou-me embora, mas estarei cá sexta-feira, se Deus quiser. Com lágrimas nos olhos, despedir-me agora. Com até nunca mais, ou se quiseres, um pé depois. Então, espero que vocês tivessem passado um agrado momento desta manhã, dia 10 de dezembro, na nossa companhia, e estarei cá, então, na sexta-feira, para apresentar a nova emissão do fim de semana está à porta. Sabia que me amavas, linda morena. Sabia que me enganavas desde pequena. Amor como o teu amor já não vale a pena. Mas sabes que ainda sou louco por ti, amor. O meu coração me diz, ele não se engana. Que ainda é de prender a tua alma cigana. Um dia irás seguir-me por onde eu vou. Um dia dirás, sou louca por ti, amor. Tirar os teus olhos negros, beijar teus lábios de mel. Descobrir os teus segredos, ó pedacinho do céu. Tirar os teus olhos negros, beijar teus lábios de mel. Descobrir os teus segredos, ó pedacinho do céu. É o dia em que tu, é o dia em que tu, é o dia em que tu me queiras. É o dia em que tu me queiras. Agora uma síntese da informação.